Iluminai os céus, ouçam minha voz, palavras que brotam como chuva em nós, gotejo de doutrina, orvalho a descer sobre a erva e a relva, teu amor a crescer. Dai grandeza ao Senhor, nossa rocha brilha, em seus caminhos perfeitos podemos confiar. Ele é a verdade, não há injustiça, nele encontramos paz, nossa única conquista. Lembra-te, ó povo, do que ele fez. Teu pai que te formou, em seu amor andeis. Na terra do deserto, encontrou o aflito. Guardou como a menina, com amor tão bonito. Dai grandeza ao Senhor, nossa rocha brilha. Em seus caminhos perfeitos podemos confiar. Ele é a verdade, não há injustiça. Nele encontramos paz, nossa única conquista. Rocha brilha, em seus caminhos perfeitos podemos confiar. Ele é a verdade, não há injustiça. Nele encontramos paz, nossa alma.